Não sou profeta, nem tão pouco visionário, mas o diário desse mundo tá na tela. Um viajante na boleia do destino, sou mais um filho da tesoura e da navalha, levando a vida que o verso da cartola. Chora viola nesse mundo sem amor, desigualdade e maconha e hipocrisia. Não tem verso nem poesia que console o cantador. A natureza na fumaça se mistura, morre a criatura e o planeta sente a dor. Desespero no olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão, fantasia e violência, aumenta o crime, a vontade do poder. Foi com sede, bebe lama, barriga seca, não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Foi com sede, bebe lama, barriga seca, não dá sono. Sede, bebe